Estão ouvindo a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, BRG3, simultaneamente com a ZYC8, ondas curtas da Rádio Tamoio do Brasil. Programa de Almirante, redação e efeitos sonoros de César de Barros Barreto, um presente de Guaraíma, música e direção de orquestra de Morfeu e Carioca, com Almirante, artistas do Rádio Teatro, efeitos sonoros especiais e grande orquestra. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Novamente aqui estamos para mais uma audição do incrível, fantástico e extraordinário. Mais uma vez queremos esclarecer, antes de mais nada, que os propósitos desses programas não são os de firmar doutrina em torno de fatos sobrenaturais, nem os de esclarecer coisas inexplicáveis. Nosso fito é simplesmente contar histórias semelhantes àquelas que tanto nos prendem a atenção em conversas de família ou entre amigos. Essas histórias, não se esqueçam, são as que vocês mesmos nos enviam. Acreditamos que sejam verdadeiras, porque é isso que sempre pedimos aqui. Por mais incríveis que pareçam, tais histórias, elas realmente aconteceram. Se esses casos fizerem com que vocês se lembrem de outros que conheçam, não façam cerimônia. Escrevam para cá. Escrevam indicando o nome desses programas. Incrível, fantástico e extraordinário. Preparem-se para ouvir hoje 4 episódios espantosos. Primeiro, o do bambuzal mal-assombrado. Segundo, o do fantástico transeunte da rua José dos Reis. Terceiro, o do endiabrado saci da picada da Madalena. E quarto, o dos estranhos passageiros do bonde da linha da pedra. Este programa, todas as semanas deste mesmo dia e hora, é uma oferta de Guaraíma aos nossos ouvintes em todo o país. E não se esqueçam, de todos os casos que venham a ser contados aqui, o mais extraordinário há de ser sempre o da própria Guaraíma, o comprimido que acabou com a dor sem atacar o coração. O caso de Guaraíma, liquidando as dores de cabeça, de dente ou de ouvido, é mais do que incrível, fantástico, extraordinário. O caso de Guaraíma é único. Comecemos hoje pelo verídico episódio do bambuzal mal-assombrado. Aproveitando a sombra do bambuzal, eles passaram o defunto para o caixão, deixando jogada para um canto a padiola. Valdomiro Dias Batista, residente à rua Belmira 92, Piedade, aqui no Rio, relatou-nos em carta o presente caso ocorrido com ele e outras pessoas em 1917, no lugar denominado Pau da Fome, em Jacarepaguá. Naquele tempo, conta-nos o seu Valdomiro, os enterros ali eram todos feitos à mão, sobretudo o de pessoas pobres. Quando falecia alguém que residisse lá no alto dos morros, o cadáver era carregado numa padiola e conduzido até o terreno plano, onde o corpo só então era posto no caixão e levado para o cemitério. Certo dia, em 1917, faleceu um senhor de nome de Andro, muito estimado em Pau da Fome e residente bem no alto de um dos morros locais. Várias pessoas, e entre elas o ouvinte que nos conta o episódio, logo se dispuseram a fazer o enterro. Depois de chegados lá em cima, na casa do morto, foi ficando tarde e o caixão não chegava. Não se esqueçam de que o caixão deveria descer o morro vazio, pois o defunto só passaria para dentro dele quando os que o conduzissem na padiola chegassem lá embaixo, em terreno plano. como a tarde já fosse caindo, e para não encontrarem o cemitério fechado, Valdomiro e seus companheiros resolveram não esperar mais o caixão e, colocando o morto numa padiola improvisada, começaram a descer o morro. Já meio escuro, chegaram à estrada plana, num ponto onde havia um grande bambuzal que, pelas redondezas, tinha fama de mal-assombrado. Felizmente, junto ao bambuzal, encontraram o portador com o caixão mortuário. Passaram então o corpo para ele, deixando jogada para um canto dos bambus aquela padiola. Quando chegaram ao cemitério do Pichincha, já o encontraram fechado e só a muito custo conseguiram que o administrador consentisse que o Leandro fosse enterrado já à noitinha. Após o enterramento, depois de tão longa caminhada e de tantas complicações, os caridosos amigos do Leandro estavam cansadíssimos de corpo e de alma. Talvez por isso, logo ao saírem do cemitério, um deles lembrou: vamos até ali ao boteco tomar um trago para ver se a gente se reanima? É, tá aí, boa ideia. Ótimo. Vamos lá. A ideia foi muito bem recebida por todos. Aliás, como lembra o seu Valdomiro em sua carta, é costume do pessoal da roça regressar dos enterros bebendo aqui, ali e acolá. E foi o que eles também fizeram. Um primeiro trago naquele boteco junto ao cemitério, outro trago mais adiante e muitos outros pelo caminho em muitos botecos que foram encontrando. Aqueles tragos foram tantos que só eles chegaram nas proximidades do bambuzal, mal assombrado, aí pelas 2 horas da madrugada. Já bem perto da mata de bambus, pararam subitamente, influenciados todos pela mesma impressão, enquanto um deles dizia para o restante do grupo: escutem aqui, eu sei que nós enterramos o Leandro, mas não sei porquê, eu estou com a impressão de que ele está ali de novo, no bambuzal ali adiante, estirado na padiola. Houve quem logo protestasse: não diga isso nem por brincadeira. Um defunto não se brinca, e muito menos perto do bambuzal, que todo mundo sabe que é mal-assombrado. Foi que disse que eu estou brincando com o defunto. O que eu estou dizendo é que tenho a impressão de que estou vendo o Leandro estirado na padiola ali bem adiante. E é muito fácil, né? Vamos para frente que o desengano da vista é ver. Deram todos alguns passos mais em direção ao bambuzal e, ao chegarem lá... Eu não disse! Olha ele ali! Eu não disse! De fato, estirado sobre a mesma padiola em que tinham trazido lá de cima o corpo do Leandro, estava estirado um outro corpo, tão imóvel e hirto quanto o do amigo morto, no momento em que, naquele mesmo lugar, algumas horas antes, tinha sido mudado daquela mesma padiola para o caixão em que fora enterrado. O pânico, diz o seu Valdomiro Dias Batista, foi indescritível. Dos seus amigos, uns queriam voltar, enquanto outros lembravam que se devia esperar que o dia amanhecesse para irem ver de perto o que era aquilo. Um deles, porém, tomou-se de coragem e disse: vamos olhar de perto o defunto. Quem tiver a coragem, que me acompanhe. Vamos. Animados pela disposição do companheiro, resolveram todos acompanhá-lo. Deram alguns passos cautelosos em direção ao bambuzal. Será mesmo o Leandro? Cuidado, hein? Não afasta não, hein? Vamos todos juntos. Chegando bem junto à padiola onde estava estirado o corpo, o mais corajoso do grupo abaixou-se, riscou um fósforo e... Ora, essa é o vício. Sim, senhores ouvintes, era o Juvêncio. Bem, e agora fiquem sabendo quem era o Juvêncio. Era o mesmo indivíduo que na véspera fora encarregado de levar o caixão do Leandro até lá em cima do morro. Como foi contado, o caixão demorara tanto a chegar que o enterro saiu mesmo sem ele. E só lá embaixo, já na estrada, junto ao bambuzal, é que encontraram o portador, isto é, o Juvêncio, naquele dia transformado em empregado da casa mortuária. Inveterado pau d'água, o Juvêncio tinha tomado formidável carraspana aquela tarde, e sabe Deus como conseguira chegar ao bambuzal com o caixão na cabeça. Estava tão ruim que, logo que o enterro seguiu seu caminho, vendo a padiola que tinha ficado atirada a um canto, não resistiu à tentação e, estirando-se nela, ferrou em profundo sono até alta madrugada, Só acordando diante daqueles gritos do Valdomiro e seus companheiros, ainda meio aterrorizados, né? Ora, essa é o Juvencio. Não faltava mais nada, hein? Mas que bruto tudo. Puxa! Daquela vez, certamente, houve uma explicação para os mal-assombrados do bambuzal de pau da fome em Jacarepaguá. Neste mundo, há explicação para muitas coisas. Essa preferência, por exemplo, que no Brasil se consagra a guaraína, é perfeitamente explicável. É que guaraína, sendo um comprimido 100% brasileiro, é também 100% eficaz no combate às nevralgias, dores de cabeça, de dente ou de ouvido. Guaraína, um medicamento nacional de conceito universal. E vamos passar a descrever agora o apavorante encontro com um fantasma. Naquela rua deserta, aquele vulto estranho chamou minha atenção. O presente caso fantástico chegou-nos ao conhecimento remetido pelo ouvinte João Batista, residente aqui no Rio, à rua Monsenhor Marques 154. O fato que ele afirma ser verídico passou-se com seu avô já há muitos anos, isto. O avô de João Batista costumava trabalhar na cidade até altas horas da noite. Numa dessas noites, ao regressar ele de prolongado serão para sua residência em Inhaúma, ao chegar na rua José dos Reis, começou a se lembrar de que todo mundo afirmava que naquela rua, depois das 10 horas da noite, eram vistas coisas assombrosas. Como daquela vez já passava mesmo das 10 horas, o velho começou a achar que a rua estava escura demais, chegando mesmo a sentir certo receio. Logo adiante, estava o cemitério de Inhaúma, por cujo portão ele teria de passar uma centena de passos adiante. E ele costumava contar assim ao neto. De qualquer jeito, menino, eu fiz das tripas coração e toquei para diante. Felizmente, enquanto caminhava, olhei lá para frente e avistei o vulto de um homem vindo em minha direção. Fiquei logo mais animado ao ver que não estava sozinho naquela rua deserta. Pelos meus cálculos, eu iria cruzar com o vulto mais ou menos no portão do cemitério. Apressei os passos. Lá ao longe, notei que o vulto também apressava os passos na minha direção. Quando ele passava por debaixo de um lampião, olhei melhor e vi que se tratava de um homem todo vestido de preto e, o que era mais estranho, trazia um lenço que passava por debaixo do queixo, amarrado em um nó no alto da cabeça. Eu senti logo um calefrio e, sem querer, atravessei para o outro lado da rua, assim de não passar por junto do homem. Mas, com grande espanto meu, o homem de preto também atravessou a rua. Andando sempre, voltei novamente para outra calçada. Ele fez o mesmo. Senti que o meu corpo tremia como vara verde e já não tentei mudar de rumo. Faltavam apenas uns 10 metros para passar ao lado do outro mesmo. Levantei a vista mais uma vez e então... vi na minha frente aquela coisa horrorosa. Aquele homem todo de preto e sem cabeça. Sim, ele não tinha cabeça. Aquele lenço que eu vira de longe, passando-lhe por debaixo do queixo, ali estava, mas não amarrava queixo nem cabeça alguma. Era um círculo de pano branco, descansando bem no meio dos ombros, onde devia estar o pescoço, que não existia. Como era natural, o avô do ouvinte, João Batista, parou bem diante do fantasma, inteiramente gelado e sem saber o que fizesse. Num esforço sobre-humano, tentou dizer alguma coisa e acabou dizendo apenas aquilo. Boa. Boa noite. Disse aquele boa noite apavorado e ficou esperando uma resposta da terrível aparição plantada em sua frente. E a resposta não vinha. e o fantasma não se afastava. Ele então repetiu, mais apavorado ainda, e desta vez apelando para o sobrenatural. Em nome de Deus, boa noite. E desta vez a resposta veio naquele apavorante gemido saído do peito do homem sem cabeça, que logo se pôs a andar apressado. Andando, desaparecendo logo adiante na curva da esquina, como se tivesse entrado pelo muro do cemitério adentro. Diz o João Batista que seu avô terminava o relato de sua apavorante história com as seguintes palavras. Depois de tudo aquilo, meu filho, só havia mesmo uma solução. Saí em louca disparada pela rua e nunca mais passei pelo cemitério depois das 10 horas da noite. E aqui está o caso do endiabrado saci da picada da Madalena. Moço, se você quiser chegar em paz em São Fidel, não passe pela picada da Madalena, que lá o diabo anda solto toda a noite. O conselho que acabaram de ouvir era dado pelo preto velho Inácio há alguns anos atrás a todos aqueles que, no meio da estrada entre São Fidélis e Santo Antônio de Pádua, se perguntavam qual era o caminho mais curto entre aquelas duas cidades fluminenses. Por mais de uma vez, este mesmo conselho foi repetido ao Juscelino Barbosa, um preto forte e desempenado que era tropeiro na referida cidade de São Fidélis. Nas suas viagens para Santo Antônio de Pádua, devido talvez à recomendação do velho, o Juscelino sempre arranjava as coisas de maneira a não ter de passar durante a noite pela picada da Madalena. Uma vez, porém, ele atrasou-se nos seus negócios e já anoitecia quando pôde ganhar a estrada de volta a São Fidélis. O animal em que viajava estava carregado também com dois grandes jacais cheios de galinhas e de ovos, por ele comprados em Santo Antônio de Pádua. Ao chegar perto da picada da Madalena, desabou fortíssima chuva, acompanhada de violenta ventania. Sem querer quase, ele começou a se lembrar de que o preto velho sempre dizia... Moço, se você quiser chegar em paz em São Fidel, não passe pela picada da Madalena, que lá o diabo anda solto toda noite. E o Juscelino tinha a impressão de ouvir o velho Inácio acrescentando ao conselho aquelas informações apavorantes. E o diabo aparece na figura de um saci. Um saci de um olho só no meio da testa, que anda numa perna só e que sarta na garupa dos cavaleiros que passam na picada no meio da noite. O Juscelino pensava em tudo aquilo quando o seu cavalo entrava na picada. Naquele momento preciso, o vento uivou mais forte. E ao mesmo tempo, uma coisa, vinda de cima, saltou na garupa do cavalo, que se pôs a rinchar e a corcoviar loucamente. O Juscelino fez tudo para dominar o cavalo, mas apavorado e sentindo o que quer que fosse montado bem nas suas costas, seus braços não tinham forças para esticar as rédeas. Sim, era o saci, não havia a menor dúvida. Ele chegava a sentir as cócegas que o monstro lhe fazia na cintura. E com os coices da montaria, também as galinhas saltaram dos jacais em loucos cacarejos. É, não havia dúvidas, era o saci aquilo. O Juscelino ainda sentiu quando foi atirado longe, por cima da cabeça do cavalo, e teve a impressão nítida de que ia desmaiar. E desmaiou mesmo. Desmaiou para só despertar quando o dia amanhecia. Olhou para os lados e a primeira coisa que viu foram todas as suas galinhas espalhadas pela redondeza. Aquele galo que cantava, trepado no ramo de uma árvore, ele também conheceu logo. Era um dos quatro que comprara nas vésperas em Santo Antônio de Pádua. Mas o que teria acontecido então? Ele não se lembrava de nada. Tentou levantar-se do chão duro, o que só conseguiu com muita dificuldade, pois o seu corpo estava todo doído. Apalpou as pernas, os braços, e o que seria aquilo? Sangue? Não, Eram as claras e as gemas dos ovos que ele espatifara na queda do cavalo. E o cavalo? Onde tinha se metido o animal? Ah, sim, lá estava ele, lá um pouco adiante, passando calmamente no meio da picada. Mas o que era aquilo? Um corpo estranho estava escanchado na garupa do animal. Foi até lá perto, e ao ver aquele enorme ramo seco enganchado no rabicho da montaria, logo se lembrou de tudo o que lhe havia acontecido. Aquele ramo seco, com a ventania da véspera, caíra de uma árvore na garupa do animal. Aquilo tinha sido para ele o pavoroso saci da picada da Madalena. O tropeiro Juscelino Barbosa nunca mais se esqueceu da sua incrível aventura. Anos depois, convocado pelo exército e vindo servir no antigo 3º Regimento da Praia Vermelha, foi ali que repetiu a sua história ao soldado número 2530 da 4ª Companhia do 2º Batalhão, que outro não é senão o ouvinte Antônio José de Barros, hoje residente à Rua Capitão Félix 73 em São Cristóvão, o qual em sua carta diz que a narrativa do Juscelino era tão impressionante que ele nunca mais se esqueceu daquelas palavras do preto velho Inácio. Moço, se você quiser chegar em paz em São Fidel, não passa pela picada da Madalena que dá o diabo andar solto toda noite. Depois de ouvirem as palavras do preto velho Inácio, ouçam agora o que diz a voz da experiência. Se uma dor de cabeça o persegue a morfina, meu amigo, não se esqueça. Tome logo Guaraína. De fato, em todo o Brasil, Guaraína vem sendo o plano de seguro perfeito contra dores de dente, de ouvido e de cabeça. E depois, isto é principalíssimo. Guaraína corta dor e não ataca o coração. Guaraína. E vamos encerrar o programa dessa noite com a descrição do fantástico episódio do bonde da Linha da Pedra em Jacarepaguá. Estranhos, muito estranhos mesmo aqueles dois passageiros do bonde da Pedra. O impressionante caso escolhido para encerrar nosso programa dessa noite veio-nos em carta do ouvinte Antônio de Barros, residente aqui no Rio. Conta ele que sua velha mãe, Dona Custódia Magalhães, viajava um dia num bonde da Pedra de Campo Grande, quando ouviu o condutor em conversa com outro colega dizer... E por falar em assombração, rapaz, aconteceu um caso comigo que até hoje, quando eu me lembro, me arrepio todo. Escuta aqui, foi há muito tempo isso? É um bocado de tempo, sim. Foi logo depois da inauguração dessa linha da Pedra. E a história se passou no bonde? No carro em que eu trabalhava. Era o último daquela noite, ia vazio. O motorneiro ia 9 pontos, porque a gente já estava cansado e doidinha para recolher, né? Mas quando chegamos no meio do caminho, 2 vultos fizeram sinal. E o carro parou. Toquei o bonde e fui fazer a cobrança dos passageiros, né? Mas quando cheguei perto deles, uma surpresa me esperava. Imagine que os dois estavam vestidos como gente do tempo antigo. Olhei bem para eles. Era um moço e um velho. Fiquei pensando por que teriam se vestido daquela maneira. É claro, se não era carnaval nem nada. Pois é. Mas eu não disse nada não, tá? Fiz a cobrança. Faz favor. Tome. Obrigado. Mas, cavaleiro... Que é, rapaz? Essa moeda... E tem essa moeda? É falsa? Não, senhor, mas é que... Então, se não é falsa, por que não me dá logo o troco? Porque eu não posso trocar nem receber essa moeda, não? Como? Oh, ouviu, meu filho? O que, papai? Ele disse que não pode trocar nem receber a moeda. Por que se a prata é boa? Bom, eu sei que é boa a prata, mas... Então... Mas é moeda antiga, já não tem mais valor. Como? Só serve para antiquários ou colecionadores. É uma moeda do império. Em que tempo estamos, ora essa? A brincadeira é boa, meu senhor, mas... Já estamos chegando ao fim da linha. Faça o favor, vá. Pague a passagem. Bem, já que o senhor não quis a prata, meu filho aqui me dará trocado. Isto mesmo, meu pai. Eu tenho miúdo aqui. É, senhor. Ai. Tome, condutor. Tome. Mas isso? Isso é cobre. Isso são vinténs. Meu senhor, a brincadeira já está passando os limites. Né? Faça o favor de pagar. Também não aceita vinténs, né? Mas então, meu amigo, se quiser o seu dinheiro, vá cobrá-lo ao bispo. É isso mesmo. Mas não faltava mais nada. Pois se não me querem pagar, descerão aqui mesmo, seus engraçadinhos. Ô, Mané! Para o bonde, para o bonde! O que é que há? Há dois cavaleiros aqui querendo atrapalhar o serviço. Ah, é? Deixa comigo. Onde é que eles estão? E o condutor apontou para o motorneiro Manuel os dois estranhos passageiros vestidos à moda antiga, inteiramente de preto, tendo nas mãos aquelas velhas moedas. E quando Manuel os fitou... Papai! Meu irmão! Sim, ouvintes, Manuel reconhecera nos estranhos passageiros seu pai e seu irmão mais velho, mortos num desastre de trem há mais de 20 anos atrás. Aos gritos do motorneiro, os dois homens desapareceram como por encanto. E o Manuel, quase sem poder falar, todo trêmulo, ainda explicou ao condutor. Eram eles, sim. Papai e meu irmão. Lá em casa eu tenho um retrato deles, tirado quando eram moços, nos últimos dias do Império. Aquelas mesmas roupas, aqueles mesmos tipos. Este programa de Almirante chega nos receptores do Brasil todas as semanas, neste mesmo dia e hora, e numa oferta de guaraína aos nossos ouvintes. E não se esqueçam, de todos os casos que aqui lhes são contados, o mais extraordinário há de ser sempre o da própria guaraína, o comprimido que fez desaparecer para sempre o fantasma da dor. Guaraína, cortando a dor sem atacar o coração, tornou-se um medicamento nacional de conceito universal. E vamos parar por aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título desse programa. Incrível, fantástico e extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje a orquestra, sob a direção de Morfeu e Carioca, o locutor Oswaldo Luiz, os radiatores e atrizes na ordem de entrada, Adilino Rodrigues, Hélio de Soveral, Orlando Drummond, Restier Júnior, César de Barros Barreto, Germano, Hamilton Ferreira, Carlos Machado e Paulo Porto. Contra-regra de Orlando Drummond. Publicidade de Barros Barreto. Controle de som de Joaquim Pereira Gomes. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30, e novamente sob o patrocínio de Guaraína, aqui estaremos com o incrível, fantástico, extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Estão ouvindo a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, TRG3, simultaneamente com a ZYC8, ondas curtas da Rádio Tamoio do Brasil.